assim, pode ter certeza. O sofrimento vai dobrar na sexta-feira. Não olhe meus stories que eu vou tá bebendo. Uns é aparência de quem tá sofrendo. E se for sair, vá pra outro forró. Porque no que eu não vou ficar só. Vai doer mais quando me ver beijando outra na sua frente. Vai doer mais se dói online, imagina pessoalmente. Vai doer mais quando me ver beijando outra na sua frente. Vai doer mais se dói online, imagina pessoalmente. Ficar assim, pode ter certeza. Teu sofrimento vai dobrar na sexta-feira. Não olhe meus stories que eu vou tá bebendo. Uns é aparência de quem tá sofrendo. E se for sair, vá pra outro forró. Porque no que eu não vou estar só. Vai doer mais quando me ver beijando outra na sua frente. Vai doer mais se dói online, imagina pessoalmente. Vai doer mais quando me ver beijando outra na sua frente. Vai doer mais se dói online, imagina pessoalmente.